今天是晚上是六点，所以说准备。 我现在没有多少热度，还关心把下的办法。 在广场的。 我现在27333，decolada 06，chame controle 1208。 Controle 1208，来chamar 2733。 Observando a TR da Trip, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette para o 02, para 32 no meio. Voo no 924, pronto, cópia. Quanto a cópia, 924. 924, autorizado. No 924, autorizado Salvador Maceió, via UP Whisky 58, após Orágua, após DCT, o restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 350, realiza o perfil da saída Puca, transição Aracaju, aciona 5134, decola da 10 com curva esquerda, controle em 120 desse morro. Autorizado 350, né, pelo 58, horário direto do Maceió. Puca, Aracaju, a saída, 5134, transfona, decola da 10, curva esquerda, 1208, o controle voa na 924. Aciona 5134, controle em 1208, estejamento correto, chame pronto no portão 10 do Patrão. É porta pronto, portão 10, bom na AT24. Salvador, na parte do 4116, já com ação Vitor. Azul 4116, ação de identificação, chegada a Mari, desse Mateus 050. Adesso Mari 050, 4241116. Visador pessoal, 5595. IP 5595, final, torre 1186. 86, boa. IP 5595, de aproximação, reposte 3 de pouso, baixado e gravado. Reportado. Controle, o Romeu Govivita? Sim. Romeu Govivita, você dá pra gente modificação e a sessão 105? Somente mantenha 3 mil pés, aguarde para sua modificação. Tem um tráfego em desvio, à sua direita, TR, livrando 8 mil para 4 mil. Ok, guardando. Se já tiver condições, pode voar direto destino. Positivo, tem condições aí. Vai então direto destino. 6315, ciente da informação Whisky. Afirma. Autorizado então Salvador Guarulhos, via Pesolo 10, após... Via Pesolo 16, após Belo Horizonte, após DCT Trive, após restante conforme a alta do plano, nível autorizado é o 360, ele perfil da saída da EOLE, da posição Bridge, decola da 10, curva à direita, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Autorizado para nível 360, São Paulo Guarulhos. Pesolo 16, subida da Euleda Pride, recolha pista 10, curva direita, 5160208, 6315. Fechamento correto, reporte ponto no 04 do Pátio 1. Obrigado. Romeu Govivita 105 autorizado, condições visuais, seu plano modificado ao 09 de minutos, assim que possível me informe seu estimado de pouso. 1745, amigo. Livre de acessão até 1105, Romeu Govivita. 1745, pouso? Positivo. Passou externo, visual com a pista, parte travada, 95 da trip. 5595, vento 150 graus, 069, Canengá, 10, 105, autorizado pouso, pista 10. Informo chuva na cabeceira oposta. 7, livre pouso na 10, trip. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000, ajuste no 0 no 5, tipo 5626. Elefa 3561 380, Brasília. Ok, aguardando a arbórea Elefa na sua escuta, 3561. O 3561 está ciente da informação, isso? Vou dar uma escutada lá, acabei de copiar a dica. Ciente, escute a informação isso que retorne para a cópia, 3561 no Datã. Pro de Duna, 5626. Comando Duna, 5626. Ciente. Da Juliette, 6210. 6210, ingressa via Juliette, portão 05. Juliette para o 05, 6210, uma boa tarde. Lima, Lima, tempo está no zero. Lima, tempo está no zero, Lima 394. 6210, confirme. Proceda, 6210. 6210, tem algum problema para ingressar no portão 5? É que a gente não tem a sinalização aqui. Um minuto. Agora chegou ali a infra-aero ali. Ciente, 6210, portão 5. Agora sim, o grado. Ah, tá com algum atrito, tranquilo. Ciente. Tive 5-4-9, mantém o ponto de espera dona zero. Mantém, taxia via Alfa, reportante da táxi sua Kilo. Reportante da Kilo, 5595. 394, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 080 graus, 04 nós. Querem agarrar no 095. Autorizado, pistão no zero, Golo no 394. Kilo 06435595. Salvador, boa tarde, Altan 3193. 3193, 380, preparada é o Leda Bridge. Ah, é o Leda Bridge, guarda. 3193, escute a informação, whisky. Sim, Matheus, tem o whisky, esqueceu de quantas é, senhor. 10. A mantém, o 439. A 0, obrigado. Então 3561 está pronto para cópia? Ok, já tem te dado isso, que pronto para cópia. 3561 autorizado Salvador Brasília, via Upzulu 17 após Apino. Restante conforme a alta do plano, nível autorizado é o 380. Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa. Decola da pistão no zero, primeira curva à sua direita. Aciona 5161, controle em 120, decimal 8. 380 Brasília, 380 na Upzulu 7, Apino. Decola Arbor Elefa, da pista 10, curva direita. 561, transponder 208 ao controle, então 3561. Protegimento correto, chama pronto no portão 08 do porte 1, 3561. Ok, chamará. Planta, batalha reto. Pode ir 07, prossiga. Mantém as condições visuais, reporte farol de Itapuã. Salvador, Golo 394, passa 2000 na Dael. Golo 394, sobe e mantém 360, saída da Dael, vigilância. Dael 360, autorizado 94. 3193, autorizado Salvador Galeão, via Upper Zulu 10 após ESMAP, após DCT, posição Lúvito, Lima Uniforme Victor, Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano, nível autorizado é o 380, realiza o perfil da saída Tael, Leda, após Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Aciona o correção. Decola da pista 10 com curva à direita. Aciona o transponder 5154, controle em 120.8. 380 autorizado, Galeão. A saída Tael, Leda Bridge. É... A pessoa 10, ESMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena. Segundo com 4 transponder, 1208, controle, tá? 3193. 5154, transponder, controle 120.8, TAN 3193, cotejamento correto, chame pronto no portão 01, Fátima. Portão 01, TAN 3193. Coronado, portão 10, puxa, TAN. Me chamou o outro sol, Salvador? Gol, Bona 924, portão 10, puxa a cama. 24, autorizado o acionamento. Pushback em coordenação com a equipe de solo, 10, chame para o táxi. Autorizado o acionamento para o táxi, gol, 924. Comida 2000, confirme, baixado e travado. Afirmo, baixado e travado. Autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 04 nós. QNH 10, 15. Autorizado pouso 56, 26. Marcha. É pronto, Conde, Força Aérea 2733. Vertical de Itapuã, Guardião 07. Confirme. Vertical de Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais e 15, chame torre, 186. 186. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, precisa? Está na vertical de Itapuã, pensando a fogo no Greia. Tem condições de cruzar o eixo da 10 de imediato? Nós temos uma aeronave agora passando, chegando em Duna. Só que equipe de solo 101 chama para o táxi. Chama o táxi da 3193. E o Guarani 00, puxa back acionamento no 09. 600, aguarde. Aguarde, meu 00. O 1924 no portão 10 já iniciou o pushback? Não, ainda não. O 1924 abriu a porta aqui só um minuto, mas um minuto e meio nós iniciamos. Sim, a gente tem condições de efetuar o táxi com a cauda para táxi em Lima para possibilitar o pushback do companheiro do portão 09? Cauda para Lima, ciente o 1924. Eita, de missão 1219. Camarão 219, 5626. Azul 4116, complete final, chame torre no 186. 186, bom serviço. Tá. Guardião 07, cruzou o eixo, tá 10. Guardião 07, tráfego avistado, autorizado pouso no pátio do Graia, reposto no solo controlado, vento de 090 graus, 19, QNH no 015. Portará o solo controlado do Guardião 07. Torre, azul 4116, MLS, pista 10. Azul 4116, continue a aproximação, reposto passando o marcador externo. Reportar externo, azul 4. 1, 1, 6. 2.6, atenta ao sinalizador. Afirmo, posição 04, 5.6, 2.6. 1.600, na escuta? 600. No 600, vai efetuar o pushback em coordenação com a equipe de solo, simultâneo com o Gol no portão 190, que vai efetuar o pushback de forma a deixar o pushback do portão 09 livre. Em coordenação com a equipe de solo, simultâneo com o 10, ou no 600 da Gol. Ok, em coordenação simultâneo com o colega da Gol, no 11, ou no 600, obrigado. Salvador, Webjet 9742, autorização para Guarulhos. Web 9742, confirmando o horário do seu plano. Aqui está 17h35. Gente, um minuto, ainda não tem seu plano, vou verificar com a IF. Ok. 3325. 351, 3325, 1394, passado, obrigado. O aeronave que chamou o sol foi o Web 6742 ou o Web 6142? Não, foi o Web 9742 que vai voltar a CR Site para Guarulhos. Gente. Solo tá 3, 2 e no meio, autorização Fortaleza. Meia. 3, 2, 1 no meia, prossiga. Autorização, Fortaleza. Gente, aguarde um minuto, cópia. 3, 2, 1 no meia, prepara a mão frotti. Gente, obrigado. Solo Salvador, outra 3561, posição 8, solicita flashback, acionamento. Tá 3561 na guarde. Temos duas aeronaves puxando no setor. Pronto para o táxi. PAB 141, alternativa Salvador 2h40. Do 924, 141 a bordo, 2h40, Salvador. Aguarde para o táxi. Aguardando o táxi, é isso? Do 924, é o 924, chamou para o táxi. Pois sim. Então vai aguardar. A aeronave que puxou no 8 vai taxiar a sua frente, só vai taxiar a retaguarda da aeronave que puxou no portão 9. Ok. 1 no 6, no solo 24, de pista da direita, chama solo, 1 no 2 no 9. Fox 2 no 9, uma boa tarde, azul 4, 1 no 6. Curva à direita. Restrito no meu pé a subida, o restante da subida em coordenação com o controle Salvador. Confirmando o pátio 4, POB. O 4 a bordo para acionamento e táxi torre em 1 no 8 decimal 62. 1 no 63, é o transponder, é com o Zulu November. Cotejamento correto para acionamento táxi torre em 1 no 8 decimal 62. Para o número 600. O número 600 está pronto para o táxi? 600 pronto. Gente, informações do táxi. 151, 2h50, Maceió. Autorizado o táxi até através do 612, o número 600, até através do 612. Autorizado até através do 612, agora 600, não sei se... 3190, pronto pro táxi. 3193, informações de táxi. 86, 86 a bordo, 415, Campinas. Táxi. 0115. De Alfa 1015, 86, tá 3193. Solo Gono 924, por táxi. Solo 4116, já na Alfa. 4116, Alfa antes da Juliette, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar, 4116. O 1600 pode prosseguir o táxi até o ponto de espera, sair com o número 2 do Airbus da TAM, via Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre em 118, desse 1612. Ok, negão no 0 no 5. Ok, 1015, via Índia e Alfa, número 2, o TAM, o Airbus é o número 1, voo 1605. O Gol 1924 segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da pista 0 como número 3, o QNH 10 no 5. Autorizado táxi, seguindo a aeronave da companhia, Gol 1924. Salvador, é o Web 9742, informa que o nosso plano está por 55. Sente, já estou com o seu plano aqui, aguarde um minuto para cópia. Pagar. Vamos coordenar. No meio, manter a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 4-1. TAM 3561, na escuta do solo. Prossiga, 3561, após a passagem do Boeing da companhia Gol, a sua retaguarda, é autorizado o acionamento para o spec coordenação de solo, time para o táxi. Ok, após o Boeing da Gol, autorizado para o spec acionamento da 3561. Mas no setor noroeste nós temos uma formação. 3216, pronto, cópia. Você vê na escuta. 3216, autorizado Salvador, Fortaleza, via para o Zuluno 9, nível autorizado 370. Realiza o perfil da saída Momo, transição frotilha, decola da 1-0, curva à esquerda. Aciona 5145, controle em 120, décima 8. 370, Fortaleza, Pesulu 19, decola da 1-0 à esquerda, Momo frotilha. Transporte 145, controle 208, tá? 3216. Tá bom. Batou. 5-5-4-9-7-7. Lembra, escuta? Controle Salvador, 5-5-8-9-7-7. Prossiga. 7 rádio. Alto claro. Confirme após as boas horas de dado conquista, né? Após Abo, conquista. 16, ingressa via Juliette, seu portão 03. Juliette, portão 3, 4-1-6, até mais. Zulu 9, autorizado, decolagem pista 3-5, vento calmo, quem ligar no 0 no 5. 8-0, vigilância, radar. 3-8-0, tá? 3-1-9-3. Web 6742, pronto, cópia. Ótimo. 6742, autorizado Salvador Guarulhos, via para o segundo meio após Belo Horizonte, após descer de Trive, restante conforme rota do plano. Nível autorizado é o 360, decola da 1-0, curva à direita. A saída da El Leda, após Leda Bridge. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, saída da Euleda Bridge, de quando 1-0, primeira curva direita, fez o 1-6, para o horizonte, incrível, logo em seguida, 5407, transponde 208, é o controle do Ed, 9742, tá remota, 5308. O Web 9742, acredito que o senhor vai ter que fazer uma nova cópia. O horário de circulação da Apesulu 1-0, Apesulu 1-6 é das 20h41 até as 17h39. Se o senhor decolar antes das 17h39, o senhor consegue ainda decolar pela Apesulu 1-6. Se o senhor for decolar após, o senhor vai ter que mudar, fazer uma CHG para Apesulu 4-4. Vamos tentar. está agora, tá pro pushback acionamento já. Confirme? Tá pro pushback acionamento, web 5742. Liberado nível 085, web 090. Horário de função. A gente copiou, vai tentar decolar antes, 9742. 6305 tá pronto também no 04. Ciente, aguarde. O 9742 confirmando o seu portão? Tá na remoto 3, remoto 08. Obrigado. Chame para o táxi. Vou chamar o Edner 743. Controle, muito boa tarde, Bruno 600, decola Puca. Bruno 600, quando para o 370, vigilância radar. 370, 600. Chamou o solo? Puxando é 6315, pronto para o push no 04. 6315, aguarde, um minutinho. É, escuta. Salve Salvador, eu sou 3561, 44 a bordo, autonomia 4 horas e 26, eu tenho a confiança de polícia de táxi. Autorizado o táxi via pátio. Índia e Alfa, não posso esperar a chama torre 118 desse nome é 12, que é legal no 015. Pátio de Alfa, 0-3561. O número 00 pequeno desvio à esquerda da rota, vou levar a informação. Nível de viu, número 00. Obrigado. 5489, chama Centro Recife, 1288, alterno 260. 1288, 1260, boa. Boa. Canal 24. Por acaso as informações do táxi? Positivo, tá com 5 a bordo, 4 horas e 20 atendendo confins. Chame para o táxi, Webness, 9742. Ele não pode parar por aqui, não? Confirme? Ele não pode parar por aqui, não? Sim, se tiver condições de taxiar daí, tá livre. Ok. Olha. E 9742, segue a aeronave da TAM, com o número 2 para o ponto de parada pistão no 0, táxi via Índia e Alfa, no ponto de parada chama a torre 118, decimal 62, que ligou no 0, no 5, web 9742. Índia e Alfa, no ponto de parada 86, com o MIT, sabe, 6742, já está quase pronto para trás. Sente reporte quando pronto, web. Bruno 924, decolar 234, chama controle 1208. 208, 924, boa. Usado via pátio em Jaffa, no posto espera a torre 118, desse nome é 12, que é legal no 0, no 5. Gente, web. 1924, cruza 2000, vai bater a proa por mais umas 12 milhas, milimetros. 1924, reporte na proa de Puca, sabe 350. Na proa de Puca, reportará a sessão 350, 924, fechou. Chegou no 600 na proa de Chamo. Sente no 600. Gente, para Manati, o Mike Eco Delta. Autorizado Salvador Manati, um no meu pés, rota direta via corredor Axé, decola da 17 curva direita, aciona transponder padrão, o controle em 120 decimal 8, confirmando apenas o POP, o Mike Echo Delta. 2, só tem voz parada no 0. Tá, Matheus. 3193. 561, autorizado decolagem, pista 1 no 0, vento 220 graus, 069, que negão no 0 no 5. Esse 0 no 0, tá 3561. 8 decimal 62. Sebastião, é 6315. Já tô aí voltando. Na escuta, prossiga, né?